chama que irradia mundo, raios de luz. Tenta, porém, não consegue, este povo e esta obra pertence a Jesus. Segue este povo.